Rio Sul Rádio. Vou esperar até o dia amanhecer. É nessa hora que me lembro de você. É quando o céu está vermelho e frio continua aqui. Vou esperar até o dia terminar. Até a última janela se apagar. É quando tudo tá escuro e eu continuo aqui. Não tente me entender. Eu me viro bem com a solidão. Nada irá acontecer até você chegar. Não, oh, yes, all right. Me leve onde você vai. Oh, yes, all right. Oh, yes, all right. Me leve onde você vai. Oh, yes, all right. Esperar até alguém aparecer, até o sono finalmente me vencer. É quando eu posso ser o que quiser e esquecer daqui. Vou esperar até o sonho acabar, ouvir as últimas palavras pelo ar. Todo mundo foi embora e eu continuo aqui. Não tente me entender, eu me viro bem com a solidão. Nada irá acontecer até você chegar. Não, oh, yes, all right. Me leve onde você vai. Oh, yes, all right. Oh, yes, all right. Me leve onde você vai. Oh, yes, all right. Salve, salve, pessoal! Aqui quem fala é o Vini Dávila e eu também estou na Rio Sul Rádio. Estive andando sem saber, errando sem querer. Eu sei, fui pra bem longe. Liberto o meu coração. Mas a minha razão, olha só como eu recuei. Olha só como eu mudei. E o ouro é de quem insiste. E o ouro é pra quem resiste. Que eu tenho de te tocar e te ter é a mesma que eu tenho de me perder. Não em nós, não em nós. Tentei me mudar, tentei me afastar. Só quero ir pra bem longe. E quando a alma pede atenção, o corpo pede solução. Só eu sei quanto eu rezei.

Rádio. Fala pessoal, meu nome é Vitor Medina e eu também estou aqui na Rio Sul Rádio. Não dá mais, não dá mais pra mim, desse jeito assim, não vai me conquistar, eu sei, não vai. Pode armar esse circo sem fim, o meu mundo é assim. Eu e você. E não vem me dizer que não te dei valor, se tudo que te dei um dia foi amor. Não chora e não vem mais me dizer que é você. Colabora, vê se me dá um beijo e depois vai embora. Yo no quiero más estar tu boca, yo no quiero más usted, yo no quiero más estar tu boca, yo no quiero más saber. E não vem me dizer que não te dei valor, se tudo que te dei um dia foi amor. Não chora e não vem mais me dizer que é você. Colabora, vê se me dá um beijo e depois. Não chora e não vem mais me dizer você. Cicatriz, não sei se enxergo bem. Eu arrisco o final, mas que sentidos eu vou buscar pra mim, te ver no escuro e mais só sentir sem te olhar, pra poder passear, seu corpo percorrer, um beijo de Rambo, vai tempo pra acalmar, e é cedo pra dizer se alguém vai embarcar. Só é tarde pra voltar. Eu saio na rua e agora eu sei que a nuvem que embaça me trata como louco, que só quis te conhecer. Um sorriso desse já li, mas é que eu nunca vi. Nunca vi. Pra poder passear, seu corpo percorrer, um beijo de Rambô. Vai tempo pra acalmar, e é cedo pra dizer se alguém vai embarcar. Só é tarde pra voltar. Passear, seu corpo percorrer, um beijo de Rambô. Vai tempo pra acalmar, e é cedo pra dizer se alguém vai embarcar. Só é tarde. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. mais fundo, com a fantasia e o desejo, buscando mesmo no escuro, com a marca do tempo estampada na minha cara e a leveza necessária pra viver o contrassenso, pra viver sempre contra o tempo, pra não ter tempo de ter senso e não ter senso pra viver. Yeah. Ontem foi lançado ao mar o meu coração, lançado ao mar o meu coração, lançado. A verdade dos que se passam apenas por tímidos, com a loucura e todo o sexo dos que agirão sempre como filhos, com a marca do tempo estampada na minha cara e a leveza necessária pra viver o contrassenso, pra viver sempre outro tempo, pra não ter tempo de ter senso e não ter senso pra viver. Yeah. Ontem foi lançado ao mapa o meu coração, lançado ao mar. Ontem foi. Contrassenso, pra viver sempre contra o tempo, pra não ter tempo de ter senso e não ter senso pra viver. Yeah. Ontem foi lançado ao mar o meu coração, lançado.

uma bailarina de samba no pé, dispersando a concentração. Dona da avenida, ela é nota 10, desfilando com prazer. Minha colombina, estou aos seus pés, seu gingado me faz acender. encontrar palco sempre pra enjoar de nossas brigas que não acabavam mais. Tanta pressa que nos esquecemos do tempo que precisa ter para sermos só eu e você. Assim eu não vou mais te aguentar. Tão bonito, hoje o dia estava tão bonito. Não sei não se o meu coração pode aguentar mais não. Vê se me atende, é muito sério mesmo. Esquecemos o tempo que preciso ter para sermos só eu e você. Assim eu não vou mais te aguentar. Não sei não se o meu coração pode aguentar mais não. Vê se me atende, é muito sério mesmo. Não sei não se o meu coração pode aguentar mais não. Vê se me atende. De me recriar, de me gratificar, de buscar.

manhã, você traz a lenha, o meu fogo acender. Mas eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas eu digo venha, você traz a lenha. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha. Rio Sul Rádio. Dentro do carro, sobre o trevo, a 100 por hora, ó meu amor. Só tens agora os carinhos do motor. E no escritório onde eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passam praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar. No Corcovado quem abre os braços sou eu. Copacabana, essa semana o mar sou. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas, os pneus na água das ruas, são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, abro a vidraça e grito quando o carro passa. Seu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, nessa semana o mar sou eu. E as borboletas do que fui pousam demais por entre as cores do asfalto em que tu vais. Ah, a música brasileira. Rio Sul Rádio. De chegar, quem decide por partir só pensa em procurar um futuro com alguém. Não importa o que passou, já nem se lembra mais. É

gente sonhar. Talvez um sonho de voltar. Quantas vezes poder voltar? Mas sempre é cedo pra ficar. Quantas vezes querer voltar? Mas sempre é tarde pra ficar. Gente crescer e o que quiser fazer por merecer. É tanto sonho pra gente esquecer. É mais um sonho a se perder. Quantas vezes querer voltar, mas sempre é cedo pra ficar. Segue em frente. Até que algum pra falar de amor. Use uma canção, use alguns clichês. Fale em português, fale de nós dois. Pra falar de amor, use o coração. Ouça o seu desejo, siga a paixão. Tire os pés do chão. Esqueça a cabeça, as malas, os caretas. Desapareça da sala, da rua, do prédio, do planeta. Se toque, se deixe tocar. E goze o que tem pra gozar. Pra falar de amor, use uma canção, use alguns clichês. Fale em português, fale de nós dois. Pra falar de amor, use uma canção, use alguns clichês. Fale em português, fale de nós dois. Pra falar de amor, use o coração, ouça o seu desejo, siga a paixão. Tire os pés do chão, use uma canção. Fale em português, fale de nós dois. Rio Sul Rádio. Rádio. Me guiei pelo que sou, que ninguém

Resolveremos esse cálculo no distrito policial, porque a taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida. Você não lembra, você não lembra mais do que a vida. De uns anos atrás está quem viva, mas você não lembra, você não lembra mais. De uns anos atrás está quem viva, você não lembra, não lembra, não lembra mais daquela vida. De uns anos atrás está quem viva, você não lembra. Brasileiras de verdade. Tem que correr, correr, tem que se adaptar. Tem tanta conta e não tem grana pra pagar. Tem tanta gente sem saber como é que vai. Priorizar, se comportar, ter que manter a vida mesmo sem ter um lugar. Daqui pra frente o tempo vai poder dizer. É na cidade que você tem que viver. Pra inventar família, enfrentar um lar. Ter ou não ter, ter ou não ter, ter ou não ter o tempo todo livre pra você. O banco, o asfalto, a mano, a britadeira, fumaça de carro invade a casa inteira. Algum jeito leve você vai ter. Saber como é que vai priorizar, se comportar, ter que manter a vida mesmo sem ter um lugar. O banco, o asfalto, a moto, a britadeira, fumaça de carro invade a casa inteira. Algum jeito leve você vai ter que dar. Sair pra algum canto, levar na brincadeira. Vai levar. Sul Rádio. Brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais? Eu e você. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola. Atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou a gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. E ele queria falar com o presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Rio Sul Rádio.

tranco um cadeado, põe alarme em mim. Não deixa eu chorar no quarto, pensando em você, João. Não deixa o tempo apagar, eu posso te esquecer, João. Me liga toda hora, vigia minha porta, cuida do meu coração. Resolve os meus problemas, me leva pro cinema, depois até a lua. Me traz uma estrela, me faz a gentileza, comete uma loucura. Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço feito um amuleto. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos. Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço feito um amuleto. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos. Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço feito um amuleto. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos. Vem, o que vem? difícil de explicar. Pra quem não teve muita que entender. Por que discriminar? Por que não aprender a misturar? Deus é brasileiro, Deus é brasileiro. Nobres e plebeus no Brasil são guerreiros. 400 anos desde os navios negreiros. Em 2004 socialites se consultam nos terreiros. Fidalgos, aristocratas e barões, doutos ladrões, políticos e figurões. Desde os tempos de Camões, que nem gaviões, com as garras do nosso dinheiro, criassem mix. Criou a Ku Klux Klan e seus freaks. Do preto ao branco, no banco do carone, o banco do branco ao índio. O que é que vem? O que você me diz? Se liga no relato, mulato, capuz. Caboclo, mamelu, em qualquer fuso. Daqui a Pernambuco, aqui vos fala Mr. Black, ele é homem que não virou suco. Mudo lhe espero, mas agora o assunto é particular, não acabou o amor, só o compromisso. Isto não é banal, está com um novo amor e batalhou por isso. Isto é muito pessoal. Ela sabe que eu quero quanto tempo eu espero. Me desejo, me derreto com seu jeito de me olhar, porque o seu amor já virou meu vício. Eu posso até me dar mal por não ser seu amor, por não ter compromisso. Isto é particular. Agora eu vou lhe dar uma dica, uma dica. Ainda tem eu aqui te querendo, querendo. Acordei pensando nisso. E o bom da vida é viver bem, tá bem, querer bem. Deixa eu namorar. Viver bem, está bem, querer bem. Não é nada mal. Viver bem, está bem. É particular. Viver bem, está bem, querer bem. Não é nada mal. Viver bem, está bem. É, ela

Tudo